vezes eu me sinto deveras solitário. Jogo da vida, sou apenas um otário. Tem dias que eu me sinto como se fosse transparente. Pensamentos negativos inundam minha mente. É como se tivesse a marca de Caim, vagando sem rumos até chegar o fim. Eu olho para fora e tudo parece perfeito. Água que ruma para o mar e sempre encontro um jeito. Perdidos que se encontram por mera coincidência. Sem mérito e sem esforço atinge a experiência. Mentiras cabulosas que se tornam verdade. Proezas pensáveis até o limite da idade. Para todos, menos para mim. Porque a vida tem que ser assim. É, pois é, pior que é. Ah, sei, pior que sei. Estou sabendo agora. Você sabe por que está nessa situação? Não sei. E você? Sei lá. Não sei. E você? Sei lá.